Paredes 224 da presente, voa Duna, 3 mil pés ajustado no 0 no 4. Voa Duna, 2 mil pés no 0 no 4, eu tô assistindo da Expo da passada, permanece chuva, por favor. Permanece chuva moderada, visibilidade 800 pés, teto de 2 mil metros. Não entendi, 2 mil com 800 pés aí? Firmo. Ok, obrigado. 800 com 3 mil metros. Ah, 3 mil, pode ser. Baeta 9660, está afastado 65 milhas, Nordeste Salvador, serviço radar encerrado. Chama na Caju 1203. Aeronave na escuta do controle Salvador, informa as condições do campo, visibilidade 800 pés, teto de 3 mil metros, chuva leve sobre o campo. Tá invertido, vamos de novo, 800 pés, visibilidade 3 mil metros, chuva leve. Isso, gente. Oi, 2-4-0. Controle Salvador, boa noite, jet 580, informação X-ray. Jet 5890, redução 2-4-0, nós descendo inicialmente a nível de voo 1-5-0. 2-4-0, descendo em 10 para 1-5-0, jet 5890. Salvador, boa noite, Trip 5218, Mantel 70, faz início descida. Trip 5218, chegada MAN, aguarde para a descida. Sim, boa noite. 5218, informa o tráfego, posição de 2 horas 9 milhas no rumo oeste, passando agora no 60 para 3 mil pés, Embraer 145. Sim, Salvador, Mantel 170. Web 5810, descida para nível de voo 070. 070, 5810. Voo 1884, descida para 4 mil pés, ajustado 1014. 4014, voo 1884. Está reautorizado, descida para o 080. 7, autorizado 080, 5218. Romeu até Oscar, atingiu 3.500 pés, visual. Gente, Romeu até Oscar, desce agora para 2.500 pés, ajustado 1014. Ajustado 10104, 2500 pés, Romeu até Oscar, instrumento para modificação das regras. Poderia repetir, para? Romeu até Oscar? Na escuta. Modifica para instrumento da presente? Na presente. Passa então para 3000 pés ajustado 10104. 3000 pés 10104, Romeu até Oscar. Controle Romeu Gorfito para descida. Romeu Golf Victor, desça inicialmente para o 060. 060, Romeu Golf Victor, mantém a prova. 776. 776, chama a torre, 118 decimal meia dúzia. 26, obrigado. 97, chama Recife, no 251, alternando no 3325. 251, 3325, alterna, 3295. Passaria 2224, desce a 2000 pés, ajustado no 04, está livre LS, reporte estabilizado. Passaria 2224, 2014, 1014, reporte estabilizado. Gol 1884, da presente voa Duna. Pronto, Duna, gol 1884. Controle Salvador, boa tarde, 3560, sendo identificação. A chegada MAR e redução 2509, descendo ao nível de voo 080. Descida para o 050. Reautorizado 050, 5218. Então, reautorizado 070, 35218. 070, 7. Avistou a 400 pés, 1776. Livre pouso no 776, 120 graus, 629. Livre pouso. Romeu Golf Victor está autorizado descida para o 040. 040, Romeu Golf Victor, mantém a proa ainda? Mantém a proa, Romeu Golf Victor. Isso, ok. 1884, descida para 3.000 pés, ajustado no 014. No 014 para 3.000, gol no 884. 074, Maceió, 350, copia. Confirmo, gol 9074. 19074, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whiskey 58 até a posição Oraco, Oscar, Romeu Alfa, Golf, Oscar e após prossegue direto até o destino. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5460 nos respondentes. Só confirmando curva à esquerda após a decolagem, chame pronto para o estacionamento no portão 03, gol 9074. É, pode ser certeza, chame pronto para o 9074 para o estacionamento. Solo, boa noite, gol 9776, livrou nossa escuta. Gol 9776, boa noite, tarde via Alfa Juliette, posição 01, parte principal. Alfa Juliette para o 01, gol 9776. Esquerda, proa 360, o limite ao localizador. 360 é proa, limitado pelo voto, 7890. 890 desce a 6000, ajustado 10014. 6000 com 10014, 7890. 5218, descida para 4000 pés, ajustado 10014. Seguindo para 4000, 10014, 5218. Noite, razão de descida? Só matando 2000, senhora. Gente. 552 noite, chama sinal 9208. A sinal 1208. Zero. 5890, ciente, atinge e mantém. Atinge e mantém. Romeu Golf Victor. Prosseguindo. Victor, vetoração completa à direita agora, 210, limite ao localizador. Direita 210, confirma? Afirmativo, direita 210, limite ao lock. Direita 210, direto o limite ao localizador. Está atingindo o 4000 agora. Mantenha 4000, Romeu Golf Victor. Web 5890, desce para 5000 pés, ajustado 10014. 5000, ajustado 10014, desce 5890. 5890 da Web, redução 2109, descendo para 5000 pés. Deu 5890 da Web? Deu 80. 5890, chama a final 1208, redução para 2109. 1208 e chama aí, redução para 2190. 3560, descendo agora para 6000 pés, ajustado 10014, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, o limite é o localizador. Descendo para 6000, esquerda, proa 360, limitado pelo lado. Só 3560, permanece na sua escuta, tá? Afirmativo, mantém inicialmente a escuta do, da alimentação Salvador. Golfe Vitor. Prossiga. Na planta direita 250. Direita 250, Romeu Golfe Vitor. Quer que reduza ou não? Negativo, mantém a velocidade, Romeu Golfe Vitor. Vitor. Boa noite, passarelo 2224, continue a aproximação, pistão no zero, reporte visual com a pista, o vento 090 graus, corrigindo 100 graus com 4 nós, ajuste no 0 no 4, chuva leve, pista molhada. Pés, ajustado 1-0 no 4, atingir, mantenha 5.000 pés, tá 3560. Entrando para 5.000, 14, tá 3.000. Xené 6212, desce para 7.000 pés, ajustado 1-0 no 4. 7.000, 1-0 no 4, Xené 6212. Meu Golfe Vitor, chama final 208. 1208. Meu hotel Oscar. O meu hotel Oscar na sua escuta, senhora. Sequência minha curva direita para 285, o limite é a radial 300 de Salvador. Direita 215, o limite é a radial 300. Direita 285, o limite da radial 300, vamos até outra. 560, redução agora 1909. 3590, 3590, informa que o senhor vai ultrapassar o curso do localizador. Está seguindo como número 6 na aproximação. Entendeu? Vai passar o curso do localizador como número 62 da aproximação. Xané 6212, vetoração para o sequenciamento. Curva à esquerda para o 360, o limite ao localizador. Xané 6212. Esquerda 360, limitado pelo localizador, Xané 6212. É o gol 1884, estamos agora família de Duna, baixado e travado. 1884 é o número 2, continua a aproximação, reporte visual com a pista, o vento 120 graus, 04 nós, ajuste 10 no 4, chuva leve. E a última aeronave que pousou avistou o campo somente passando 400 pés, 400 pés. Paciente, gol 1884. Para 6.000 pés, ajustado 1-0-1-4. 12.000, 1-0-4, 6-2-2. Estou a 400 pés de passarela 2224, baixado e renovado. Gente, livre pouso no 20 graus, 4 nós, passarela 2224. 2224. Desce agora 4.000 pés, ajustado 1-0-1-4. 4.000, com o meu indicador de 360. Da Zulu é o 360 para Guarulhos. Tem pré-aprovado 340, copio, aguardo coordenação 360, então 3603. Copio 3603. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após Pidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119.8 e aciona 5464. Tá, seja autorizado Guarulhos 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, curva direita da El, Leda após Pidev, chama 119.8, profundo 5464, 3603. Cotejamento correto, estamos prontos para o espectacionamento, portão 07, ponto 3603. Chama quanto pronto, portão 3603. Salve Salvador, boa noite, passarelo 224, Vidro. Passarelo 2224, boa noite, táxi via Alfa Juliette, remota 12, pátio principal. Alfa Juliette, remota 12224. Tener 6212, agora sim terá descido autorizado para 5.000 pés, ajustado 1014. Tendo 5.000, 6212. Boa, Tener 6212, no novo limite a radial 300 de Salvador, 300. Provavelmente ultrapassará o custo do localizador, a Tener 6212. Partido, radial 300 de Salvador. Lembrando, gol no 884. Aqui, Solas 29, ano 21, décimo 9, liberar. Vai liberar, 219, bota. Por gentileza, ingresso via Juliette, após a esquerda, passe 3. Afirmativo, vai pro passe 3, você bota 02, 2224. Entrando pra 2000, comunicações na frente, agora passa 3. Tener 6212, descido agora para 4.000 pés, ajustado 1014. 4.014, 6212. Estou escutando. Bruno 884, boa noite, táxi via Alfa Juliette, posição 62. Alfa Juliette para 62, gente. Tira do som 209. A gente mantenha 1909, o Chanel 6212, descendo ainda para 4.000 pés, ajustado 1014. Chanel 6212, curva à direita, proa 070. O limite são 2 minutos nessa proa. 070, 2 minutos nessa proa, limite 6212. Dois Salvador, boa noite, objeto 5810, está no localizador. Boa noite, objeto 5810, continua a aproximação. Para a pista 10, reporte visual com a pista, vento 100 graus, 4 nós, ajuste 10 no 4, a pista molhada. A aeronave tem avistado em torno de 610. Paciente, vai prosseguir, vai informar avistando, paciente que as aeronaves avistaram a 600 pés, vai objeto 5810. 4103, autorizado, Santaque. Tem descido agora para 3.000 pés, segue tráfego da sua frente, posição de 12 horas 8 milhas, visando agora 2.500 para 2.000 pés, um Airbus 320 da TAM. Estimativo que é o mesmo aqui, descendo 3.000 pés, 6212. Dois Alto Solos 3-2-1-2-1, decimal 9, eu liberar. 2-1-9, eu liberar, 5-2-1-8. Solos Salvador, eu gritei 5-2-1-8, eu dou pista para o Alto. 5218, boa noite, táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, boa noite, 5218. Localizador, táxi 3560, cara. 3560, aguarde para transferência de comunicações. Estacionei 6212, descida para 2000 pés, ajustado 1014. 2014. Apenas atento ao Boeing da companhia, realizando pushback no 03, porém não vai interferir com a sua aproximação, sim? No paro gate mesmo. Nossa proa, meu, até o Oscar. Proa 3560, reduza para a mínima de aproximação, tem tráfego à sua frente, 8 milhas com 120 de ground speed, tráfego de pequeno porte. Channel 6212, redução 1709. Reduzindo, 6212. A sua Timbra reportará avistando ao Romeu Govito. Gente, Romeu Govito. Web 5810, Salas 3521, decimal 9, eu liberar. 21, decimal 9, 8104. 212, controle. Você está reduzindo a mínima. Passa sua frente agora, posição de 12 horas, 7 milhas com 140 de ground speed. Alfa e antes da Juliette, para ingresso, vai reportar o IPS 580. Solo, Salvador, tanto 3603, está no gate 7, está pronto para pushback em saneamento. O 07 autorizado, chame táxi, tanto 3603. Autorizado, chama pro táxi, na 3603. Oscar? Curva esquerda agora pro 180, limite ao localizador. 180, limitado o localizador, Romeu até o Oscar. Com 60, passando Duna, complete final, chame torre 118, decimal 6. Nativo chamado torre 7186, está presente. Jogou Vivito, autorizado pouso, vento 100 graus, 4 nós, pista no lugar. Vivito, até. Torre Salvador, boa noite, está 3560, 3 milhas para além da serra. 3560, boa noite, continua a aproximação, pista no zero, reporte visual com a pista. Vento 100 graus, 04 nós, ajuste no 014. Sistema ativo, acompanhado visual com a pista, está 3560. Informo pista molhada, porém não chove sobre o campo no momento. Pista molhada, sem chuva, só para ele funcionar. O Romeu Govito avistou 700 pés, tá vendo? Sim, senhor, obrigado pela informação, Romeu Govito. Então, Oscar, para o localizador, curva à esquerda, proa 140. Proa 140, vamos ver até o Oscar. Então, Oscar, completa direita, correção esquerda, 130. 130, rodeou até o Oscar. Eu vou pedir para o Salas 38, 121, décimo 9, liberado. Oscar, desça para 2.000 pés, ajustado 1.0.4, reporte estabilizado para a ALS. São Salvador, Gol 9.0.7.4. Sim, confirme os dados, Gol 9.0.7.4. Gol 9.0.7.4, devido à remanescência de passageiros na aeronave, está na deposição. Zona 2, calma milha de duna, complete nosso nome, torre 118.6. 118.6, o CNR 62, Zona 2. 9074, eu tenho um Boeing da Webjet, aguardando apenas o táxi do senhor comandante para partir para o 02. E mais uma aeronave para o cruzamento do campo, ok? 62.2, continue a aproximação, número 2, reporte visual com a pista, vento no 20 graus, 62 nós, ajuste no 0, 1.4. Afirmativo, reportará a pista. Visual, tá 3.560. 3.560, livre pouso, pista no 0, 120 graus, 62 nós, tá 3.560. Afirmativo, localizado pouso, tá 3.560. Via Índia Alfa, até o ponto de espera, pista 1.0. Ponto de espera, torre 118, decimal 612, o ajuste no 0, 1.4, bom voo. Está aqui Índia Alfa, até o ponto de espera, dando 0. Ponto de espera, torre 126, ajuste no 0, 1.4, bom 9.0. Webjet 5.8.0, atentando para o táxi do Boeing da Gol, ingresso a Juliette, posição 02. É, ingresso a 02, Webjet 5.8.0, atento. O Salvador, Tan 3603, está com 185 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Galeão, está pronto para o táxi. 3603, inicialmente, até através do 05, aguardando para prosseguir o táxi, ok? Até através do 05, aguardando para prosseguir o táxi, o Tan 3603. Sendo identificação, chegada Mari, descendo a 050. Ciente, está visual com o bonde da Webjet, após o parque, via de Alfa, chama a torre, 12.6, plano 3.6.0. O Papatango Romeu Golfo Vitor vai manter a posição antes do ataque da Juliette e vai atentar um Airbus da TAM e após a passagem do mesmo, está autorizado a cruzar o pátio principal e reporta novamente na Lima para prosseguir o ataque. Paulo Salvador, boa noite, está 3.560. Gol 9074, transfere agora a torre 118.6. São 3560, boa noite, táxi de Alfa e reportante, o táxi fez Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette para ingresso, na 3560. Gol no meio no 3.